сейчас, подойду, подожди. Ебать! Волош, накрыло! Что за хуйня? Да волош, накрыло, смотри! Ебать, чувак! Все за мировая война, нахуй! Да ты смотри, там все бух... Вообще! Так это, нигде не видно же было, ничего! Да смотри, стекла все повыбивало. Взрывной волной выебало. Выдавило. Да что-то, блядь, так волной-то куда? Взорвалось, блядь. Так вот, смотри. Слышишь, грохот, блядь? Охуеть. Потому что как улетело, и сейчас так чуть-чуть. Чую комету, там прям... Нет. Ну, там... Комету, ракету, может? Ну, там что-то светилось, может, так ярко светило вначале. Блядь. Автомат не снимать. Китайцы, полезно. Меня заводит. Я запорно помог. Смотри, что за хуйня. Какой-то пролетело что-то, потом как давануло что-то по ушам и все здесь. Пролетело, и вот сейчас минут через пять бомбануло. Так это еще, знаешь, прям ощутилось, куда это? Волна такая раскрыла. Уши задавило. Все посыпалось, наверху погнали. В кабинете все попадало со столов. Наверное. Меня чуть со стула с кабинета не сбросило. Вот, так вот здесь попадало. Тоже так подпрыгнули сейчас. Вы не понимаете, рамы все погнули. Так вот, смотри. Что это? Что это? Хуй его знает. Из Челябинска жена. Это я только по радио слушал, знаешь? Главное, чтобы день нормально прошел. Olá caros ouvintes, bom dia para todos. O dia amanheceu com notícias dramáticas a acontecer na Rússia, neste caso. E digo dramática, já vamos perceber porquê. Caiu na região dos Urais, mais especificamente no ponto de impacto de Chelyabinsk, um meteorito com dimensões bastante grandes. O meteorito entrou na atmosfera e depois incendiou-se com o impacto na entrada da atmosfera. Incendiou-se, partiu-se em vários fragmentos, mas ainda assim, como podemos ouvir, não deixou de causar estragos. De facto, e como já vão dando conta as principais agências noticiosas, ou seja, a AFP e a noticiosa russa Interfax, há mais de 400 feridos e também há danos em 6 cidades. Três regiões vão noticiando várias agências noticiosas, com destaque naturalmente para a AFP e também a Interfax. Há 400 feridos, confirmados 3 com gravidade, mas para já não há nenhuma vítima mortal a lamentar. Entretanto, estão a ser publicados no YouTube vídeos que dão conta do momento, vídeos e fotografias que dão conta do momento, alguns deles presentes no site do Ministério Público da Rússia. Este som que ouvimos foi precisamente retirado de um vídeo colocado no YouTube por um russo que se encontrava a filmar no momento quando se deu conta de um objeto brilhante, que é coisa que nós não vemos o áudio, como é lógico, mas quem vê os vídeos apercebe-se de um objeto muito brilhante, a alta velocidade, e alguns dos vídeos mostram precisamente a desintegração desse objeto, digamos, voador não identificado, embora, enfim... É um meteorito, não se percebe ainda as dimensões exatamente do meteorito porque ele acabou depois se fragmentar em várias partes. Mas o motivo que está a preocupar agora a comunidade científica é que este meteorito não estava minimamente previsto nas contas das principais fontes científicas. E digo isto porque, apesar de estar prevista a passagem hoje de um asteroide de 27 mil km da Terra, ele nunca passou tão perto, mas a verdade é que não havia, portanto, uma especulação de que pudesse haver algum tipo de entrada na atmosfera terrestre. Mas o que é certo é que esta proximidade coincide com a queda deste meteorito. Uma coisa rara de acontecer, mas a verdade é que aconteceu e causou, como disse, vários feridos. Entenda-se que é raro acontecer este tipo de fenómenos. De vez em quando acontece, que algum meteorito maior entra na atmosfera, só que rapidamente, na mesosfera, ele é absorvido por entre outros gases pela camada do ozono. Também por isso era tão importante, porque nos impede de levar com toda esta chuva de meteoritos que vão acontecendo diariamente, e podemos dizer isto sem qualquer... Enfim, é senso comum. Diariamente vão caindo e vão chegar na Terra meteoritos, regra geral, de pequenas dimensões, mas desta vez a coisa foi diferente. Passou, na sua gênese, na sua maioria, a barreira da camada do ozono, passou a mesosfera, passou a estratosfera, a segunda camada, aliás, passou a ionosfera, a mesosfera, a estratosfera, e também acabou então por cair na atmosfera, causando então, como disse, todos estes danos que se puderam, portanto, verificar até ao momento. Mas este alerta é que, entretanto, como disse, há esta proximidade de um asteroide que já era conhecido dos cientistas, o 2012 DA14. Ele deverá estar hoje então a 27 mil km da Terra. E é suposto que não entre na atmosfera, mas, ou melhor, suposto que não entre, digamos assim, na atmosfera terrestre, em nenhuma das quatro camadas da nossa atmosfera. Mas a verdade é que há uma preocupação generalizada depois deste incidente, que para já não deixou vítimas mortais, mas deixou sim algo inédito: a queda de um meteorito com registro de fotografias e vídeo. Isto não acontecia com estas dimensões. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas a verdade é que aconteceu, está a deixar grandes preocupações e, então, como poderão ouvir, este registro. Foram registadas, ou seja, ondas de choque, e perceba-se que um meteorito tem que ter dimensões, às vezes, de quilómetros para conseguir passar esta barreira, das camadas superiores à atmosfera. É preciso ter... Não basta apenas ter alguns metros, mas tem que ter mesmo talvez mais de um quilómetro para conseguir passar esta barreira das três camadas da nossa atmosfera. Isto porque entenda-se que por fora, portanto fora da nossa Terra, fora da Terra, não há atmosfera. Portanto, no espaço não há qualquer tipo de ar, não é? Portanto, não há nenhum tipo de gás. Há, às vezes, alguma concentração radioativa, mas não há. A atmosfera há nos planetas. Fora deles, não há. Quanto muito, ventos próximos das estrelas, e aí sim. Agora, fora isso, não há. E, neste caso, entre a Terra e a Lua, por exemplo, que é o planeta, ainda que satélite, mais próximo de nós, não há nenhum tipo de ar. Portanto, quando em queda livre estes objetos entram na atmosfera, é um impacto brutal, porque mesmo que o ar seja muito mais leve e rarefeito, é sempre um choque quando estas armas, digamos assim, celestiais atingem velocidades de milhares de quilómetros por minuto e de repente entram na atmosfera, e é uma velocidade brutal que faz com que a fricção incendeie, portanto, este material, e regra geral ele parte-se ou dissipa-se na segunda, às vezes na terceira camada. Às vezes, lá que haja um resto ou outro de meteorito, enfim, não é de todo novidade que isso possa acontecer. Nem é novidade que muitas vezes assistamos a algumas luzes brilhantes, sobretudo quando estamos a falar mais dos polos, que é onde se concentra maior magnetismo, portanto. Mas o que é certo é que com estas dimensões, não é de facto habitual, como aliás é compreensível e é já sabido, é porque tenham a noção de que há então danos em 6 cidades diferentes. Na Rússia, que não é propriamente um país pequeno, nem tampouco mais ou menos. E a verdade é esta então. Hoje, às 20h24, irá passar um asteroide, portanto, neste caso, com a designação científica da 2012 DA14, e que até aqui estava a despertar curiosidade. Agora desperta medo, mesmo até na comunidade científica, porque a queda deste meteorito nem sequer foi, digamos, programada, nem havia uma noção da sua aproximação. Foi algo surpreendente e que coloca em cima da mesa a vulnerabilidade do planeta Terra face ao cosmos, na sua globalidade, na sua universalidade. O nosso especial de informação, esperemos que não volte, mas de todas formas cá estaremos para dar conta de algum novo desenvolvimento. Pode acompanhar informações da nossa página em radioantenaweb.info, também no Twitter, twitter.com/radioantenaweb. Vai ser por lá que vamos abrir portas a pequenas novidades que surjam e esperemos que não cheguem ao ponto de originar um novo especial de informação, atualizando a informação que agora está a ser dada. Recordo, em jeito de conclusão, em jeito de suma, são 400 feridos em 6 cidades, 3 regiões diferentes da Rússia. Uma chuva de meteoritos, neste caso um meteorito que se partiu em múltiplos fragmentos e que acabou então por originar todos estes danos materiais ainda não contabilizados, e estas vítimas, que são para já feridos ligeiros, 397, e 3 em estado grave. Vamos continuar a acompanhar ao longo do dia esta informação. Bom dia.